battle. Charlie India, é o solo? Lido Charlie, estamos com problema com o plano do senhor, pois o operador de Ilhéus está solicitando o estimado para FIR Curitiba. Sem essa informação, o operador aqui de Salvador não pode mandar o plano à frente. O senhor teria? Negativo, no momento da decolagem, são 3 horas e 20, senhor. 3 horas e 20, qual que é? Via Inter Alfa, até o ponto Fera, quando chama a torre 186, estado 10213297. Salve Salvador, boa noite, 1601, está na posição 4, qual para o feedback em movimento? 1601, no 04, a posição está livre, chama táxi. Pode o trânsito está livre, chama para o táxi, 1601. Boa noite. Boa noite, controle 208. Boa noite. Autorizado Guarulhos 360, via Pazelo 10, curva direita, decolando 10, na saída da El Leda Brito. O controle Salvador opera em 1208, acenas 5176, cotejo. Estava preso no 1-0, decolando a 10, curva direita da El Leda, após bridge 208, controle 5176, transponder 1943. É, solução em funcionamento no 03. Pode parar, pronto, obrigado. Eldor 9601, no estado Amparsac, são 3 horas e 23 minutos, autonomia alterna Campinas, com o POB de 185. FIA Índia Elf, teu ponto, para condicionar a torre, frequência 1986, ajustado no 021 no bom voo. Na 2JF, FIA Índia Elf, ponto de 186, ajustado no 021 no autonomia 01, bom. Nível 3603, após desvio, retorna para o de Duna, descendo para 2000 pés, ajustado 1021. O livre final é LS3, reporta estabilizado. Autorizado desvio, reportará na proa de Duna, descendo agora para 2000 pés, reportará estabilizado na 3603. São 3897, decolou os 29, chama agora o controle na frequência no 208, uma boa noite. 1208, 3897, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tem 3897. 601. 601 ali, mantém cabeceira no 0, voo no 601. Sobre contato radar, sobre o 320, direto Leda. Radar 320, para de Leda, 3897. Vou coordenar com o Recife, Cisa, já Salvador, 12-73-22, pronto para puxar da zona. Salvador, 12-73. 12-73-02, livre, comitado. Camará, 12-73. Que é com o Mike Controle? Agora uma mira da posição coral, serviço radar encerrado. Chame agora Ilhéus na 120, decimal 1. 201, tá? 301, decolou os 33, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 208, gol no 601. Controle de Salvador, gol 1601. 601, sob contato radar Sabel 360, do presente proa de Leda, pois Leda Bridge. Leda Bridge, nível 360, gol 1601. 3603, controle. Tá conseguindo interceptar o localizador ou vai precisar desviar um pouquinho mais? Negativo, interceptando no momento o localizador. Tá passando a minha vida, vai desviar. Gente, é que eu vi o senhor curvando um pouquinho, achei que o senhor ia desviar um pouquinho mais. 3-2, correção. Oceaner 6259, controle. 6259. Presente, chame centro Recife, 1251, alternando 13325. 1251, esperando 3325, grava. Paz, Golfo Tango e apoia direto do destino. Decolagem da 107 com curva à direita na saída da Euleda e apoia direto com o box. O controle Salvador opera em 1208, aciona 5403, cotejo. Conseguiu apenas a saída? Da Euleda e após Cubox. Da Euleda e após Cubox. Afirmativo. O Vitor Charlie Índia, confirmando o pátio. Bono 273 para o táxi, 179, 3 horas com 20, é cabina. No 273 apenas o seu B? 179. 179, copiado via Índia e Alfa, deu ponto de espera, condição a torre, 1186. Índia e Alfa, ponto de espera, torre 186, boa. O Vitor Charlie Índia, seria melhor sair da Coral? Ok, então vamos coordenar a Coral, saída Coral, e após Coral, o senhor voa conforme a rota do plano. Vitor Charlie Índia já acionado na bata para acionamento, confirmando para o táxi, irá chamar agora a torre em 1986, com 21021 no bom ponto. Paulo Bom 94093, pushback acionamento. Manter uma centena. Gente, o senhor está autorizado a manter uma centena, você vai manter por quantas milhas? Umas 20 milhas no gol 1601. Fim de desviar de formação ou algum problema técnico? É, nós estamos com problema técnico. Vai manter então 20 milhas no centena. Sim. S603 estabilizado. Afirmativa. Como é Torre Salvador na 118, meia dúzia? Sim, empregado até já, na 3603. Salvador 3897. 3897, solicite agora diretamente ao centro, nas frequências 1251, alternando 13325. 3513325. Torre Salvador, na 3603, 5 milhas para o marcador externo. Continua a aproximação, reporte o marcador, o vento 150 graus, 15 nós, TAM 3603. Sim, a gente reportará, TAM 3603. Charlie India, autorizada a decolagem da pista 17, o vento 150 graus, com 15 nós, Vitor Charlie India. 273, decolou os 38, chama agora o controle na frequência no 208, uma boa noite. 208, 273. Chega no 601. Vamos fazer uma órbita aqui, umas 20 milhas antes de Leda, para verificar a ocorrência aqui, entende? Gente, no 601, está autorizado a órbita da presente. Se tiver condições, curva-se pela esquerda. Positivo, pela esquerda da presente, órbita na presente posição, pela esquerda, no 601. É 273, sobre contato radar, sobre 200. Da presente, mantém o rumo de decolagem até 3 mil pés após o Valeda. 7, mantendo a proa até 3 mil após Valeda. O 1273, subindo restrito 200. 03, avistado, cheque o trem, pouso livre, 150 graus, 169, pistão no 0, 3603. Pouso, pistão no 0, 3603, se informa o trem de pouso já baixado e travado. Pouso, já curva na direita agora na proa de Leda, vai subir com 2500 de médio, o 1273. Táxi Gol 940, tem 190 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando o galeão. Vitor Charlie Índia, boa noite, sob contato radar, sobe ao 090 restrito, da presente voo direto Coral, acione transponder 5403. 5403, estacionado, identifica proa de Coral, restrito 90, Vitor Charlie Índia. Controle? Prossiga. Você tem condições de curvar a esquerda proa 150? Confirmo, 150, 273. Confirmo o motivo? Nós temos uma aeronave da companhia, está fazendo espera no nível 100, próxima à posição da EL. Eu vou curvar o senhor à esquerda para livrar o tráfego, livrar a sua subida em relação ao tráfego. 273, ciente. Ele está numa centena, hein? Ele está uma centena. O senhor prefere ficar restrito ao 090 até cruzar com o tráfego? Não, eu vou empregar a máxima razão na proa 750 até o cruzamento de uma centena. Gente. Completa a esquerda proa 100. Esquerda 170, 273. 940, pode alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter aguardando liberação para decolagem, o voo no 940. Alinha e mantenha 10, voo 940. 100. Gente, cruzando 10.500 agora, 1273, tem o tráfego de esquerda. Afirmativa, assim que o senhor passar o nível de voo 110, o senhor reassume na proa de Leda. 110, vou no Leda, o 1273. O Vitor Charlie Indy agora sob contato radar, a 7 milhas sudoeste de Salvador. 7 milhas com série, Vitor Charlie Indy. O 1273 da presente reassume a navegação proa de Bridge. Vou no Bridge, 273. Direita, solo 1219, 3603. Alô Salvador, boa noite, 3603. Livrou, 3603, consegue Alfa Juliette até o gate 06. Alfa Juliette até o gate 06, até 3603. Vitor Charlie Índia, para informação, tráfego agora, posição de 10 horas, 10 milhas, fazendo espera a nível de voo 100, um Boeing 737-700 da Gol. Estamos consciente do tráfego e está visual comigo. Entendi. Gol no 940, só está restrito ao nível 090 no perfil da saída, nível 090, tem decolagem autorizada da 10, vento 150 graus, 169. Autorizada a decolagem da 10, restrito ao 090, ao 940. Tchau, tchau. Para o 1-5-0 da Gol, boa, acione identificação, voo ICAP desce ao 50. ICAP 050, Gol 1-8-4. Gol no 273, grata pela colaboração. Mantenha a subida sem restrição ao 360 na Pro de Bridge. Chame agora a Recife no 251, alternando no 3325. 251 no 3325, obrigado, boa noite, 1-2-3. O 60 no controle? Controle, consiga. Tem alguma previsão? Quanto tempo você vai manter no setor? Está só terminando aqui o gerenciamento da ocorrência. Nós vamos ter que voltar para Salvador. Quando retornarmos, a gente vai pedir a proa direto de Duna e interceptar o LS da 10. Sente. Salvador, Gol 1940. 1940 da Gol. Sob contato radar, sob restrito, nível de voo 090, da presente voo direto Leda. Da presente direto Leda, ascensão, restrito 090, igual 940. Papa Romeu, Vitor Charlinho. Vitor Charlinho, prossiga. Uma restrição do 90, já está autorizado. Afirmativo, mantenha a princípio 090, nós temos um tráfego em espera, próximo à posição da EL. Assim que eu vou analisar a posição do tráfego na órbita para livrar a subida do senhor. Mantenha a subida inicialmente ao 090. Afirmativo. Com o Galeão. Galeão, prepara da EL e da Bridge, aguarde de cópia, essa 3097. Da EL, Bridge. Da EL, 3097, aguardando a autorização. Da EL, Leda, Bridge. Da EL, Leda, Bridge, direto. O PAB de 185. O problema nosso aqui foi uma assimetria de placa. E vamos ter que retornar a Salvador. Já lhe chamamos aí para o retorno. Sim. 940 para informação, tráfego da companhia agora, a posição de 11 horas, 8 milhas, se efetuando alta, mantendo nível de voo no 00. Afirmativo, deu tráfego visual, igual 940. Zero com curva à direita, saída da El Leda Brito. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5404, cotejo. Autorizado Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 1208, acionando 5404, TAM 3197. Correto, controle de chão e feedback acionamento no 08. Reportará para o feedback acionamento 083197. Ativa, atinge e mantenha o nível de voo 090. 7 igual no 940. Charlie Índia, sobe sem restrição 120. Autorizado 120 para o Vitor, Charlie Índia. Voador, voo 1 na 776. 776 da Goa, sem identificação, desce ao 060, perfil Mari. Identificou, perfil Mari, desce até o 070, confirme. 060, 60. Ok, 060, sente a informação aqui. Vitor Charlie Índia, controle. Para sua escuta. Já está desviando à direita? Negativo, está mantendo proa de coral. Recebendo o senhor na proa 228, a proa ideal para coral seria 218, 218. Negativo, estamos mantendo a 221, proa de coral. Parou no controle? Sim, controle. Vai ainda efetuar mais uma órbita na posição? Possivelmente mais uma órbita. Afirmativo, então eu vou acelerar um tráfego que está aqui à frente do senhor. 1884, controle? 10%. Tem condições de manter a velocidade e voar direto Duna descendo para 3 mil pés? Pro de Duna mantendo a velocidade, desce 3 mil pés, 1884.